Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, à nossa devocional, hoje trabalhando com o texto de Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, um capítulo especial também, quando Deus manda Natã repreender a Davi. Eu disse isso a vocês. E repito, Deus não deixa nada sem tratamento, sem cura, sem providências para resolver o problema dos seus filhos. Podemos ficar descansados, porque Deus sempre levanta pessoas para serem instrumento de tratamento. Que bom seria se nós tivéssemos mais profetas como no passado, não esses profetas que temos hoje, que se levantam para dizer: ah, estou sentindo que fulano vai casar com ciclana, ou por causa de alguma doutrina da igreja, se levanta para dizer alguma coisa como: há um pecador no meio de nós, e esse pecador tem o cabelo longo ou curto, a barba longa ou está sem barba. Essas coisas que Deus não está observando, não exatamente com a sua palavra. Então, é uma oração que o Senhor levante profetas no nosso meio, de tal maneira que nós tenhamos pessoas que ajudem os líderes, principalmente, a andar no caminho do Senhor. Nós vamos ler um texto de abertura que o pastor Paulo nos mandou, do autor Henry Nouwen, e ele diz assim. Depois vamos ler o texto de 2 Samuel e fecharemos a nossa devocional. Ele diz assim: afirmando o eu dado por Deus, quando somos profundamente magoados por outra pessoa, é quase impossível não ter sentimentos hostis, sentimentos de raiva ou ódio, e até mesmo um desejo de se vingar. Tudo isso acontece muitas vezes de forma espontânea, sem muito controle interno. Nós simplesmente nos pegamos pensando sobre o que dizer ou fazer para dar o troco à pessoa que nos feriu. Escolher bênçãos em vez de maldições em tal situação exige um enorme salto de fé. É necessária uma vontade de ir além de toda a nossa pressa de revidar e escolher uma resposta que dá vida. Às vezes isso parece impossível. Ainda assim, sempre que ultrapassarmos nosso ego ferido e afirmarmos nosso eu dado por Deus, damos vida, não apenas para nós mesmos, mas também aos que nos ofenderam em Hinoé. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra que preciosa. E imagina só se a família toda de Urias ou de Batseba tivesse se deixado levar pelo seu sentimento de ira, podiam também preparar uma armadilha para matar a Davi imediatamente. Mas nós vamos ver que Deus agiu de outra forma e vamos observar também quais são as características de um profeta de verdade, um profeta bíblico, como Natã. Tá bem? Ok, agora vamos ler 2 Samuel, capítulo 12, que diz assim: Deus manda Natã repreender a Davi. Iavé enviou seu mensageiro, Natã, para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Numa cidade havia dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia seu copo do seu copo e até adormecia em seus braços, e ele a considerava como carne de sua carne. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas esse não quis lançar mão de uma das de suas próprias ovelhas ou de seus muitos bois, a fim de perdão, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele forasteiro e afirmou a Natã: "Juro por Iavé, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte." Então, aqui Davi se posiciona, ouvindo a questão colocada por Natã. Davi chega a uma conclusão, que esse forasteiro precisava ser morto. A pena deveria ser a pena de morte. Observem bem o que aconteceu. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã revelou a Davi: "Esse homem és tu." E assim diz Iavé, Deus de Israel: "Eu te ungi, rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse o suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, porque desprezaste a palavra de Iavé, fazendo o que eu mesmo reprovo, tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o Eteu, e tomaste para o teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que ela se tornasse a tua mulher." Impressionante, irmãos. A sentença do Senhor não foi uma sentença, como Davi disse, de morte, mas o Senhor disse que a espada não se afastaria da casa de Davi, e isso, na verdade, reflete a consequência dos atos de Davi com relação a Bate-seba. Então, a consequência é que a família de Davi sofreu enormemente por causa desse ato. Deus não deixou de fazer o tratamento que era necessário fazer. Meus irmãos, minhas irmãs, um profeta de Iavé, vamos ver a questão do profeta. Um profeta de Iavé colocado na corte de Davi e na de Salomão, No Antigo Testamento, os profetas possuíam uma importante ascendência moral e espiritual sobre os reis, por levarem uma vida consagrada a Deus e transmitirem os oráculos do Senhor. Natã, em hebraico, significa dádiva. Repito, Natã, em hebraico, significa dádiva. Então, Natã foi uma dádiva de Deus para a história de Davi, para a reconciliação de Davi com Deus, senão ele poderia se perder por completo, como aconteceu com Saul. Bom, se Natã significa dádiva, e apesar das palavras de repreensão do profeta, Deus cuidou de Davi, irmãos, irmãs, com muitas dádivas. Durante todo o seu processo de purificação, provação e santificação, como nos mostra Romanos 8, versículo 28, o rei poderia ter mandado matar Natã, mas o profeta do Senhor tem que comunicar as palavras do Senhor do seguinte modo: em primeiro lugar, anote ou grife na sua Bíblia. Primeira característica de um profeta verdadeiramente do Senhor. Em primeiro lugar, o profeta tem que se apresentar profetizando a verdade com lealdade e bom senso. Profetizar não é se levantar e dizer fulano vai casar com a ciclana, não. Profetizar a verdade e a lealdade com bom senso. Em segundo lugar, o profeta tem a plena submissão pessoal à vontade de Deus. Como diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, se você for fazer uma ministração. Em terceiro lugar, a intrepidez para denunciar o mal. Irmãos, irmãs, profetas que não denunciam o mal não são profetas do Senhor. Eles se levantam para anunciar a vontade do Senhor, mas eles se levantam também para denunciar o mal. Então, em terceiro lugar, intrepidez para denunciar o mal. Em quarto, proclamar o perdão de Deus. Aqui, muitos desses profetas falastrões, que de profeta não tem nada, não proclamam o perdão de Deus. Deus levanta um profeta é para proclamar o perdão, é para buscar a reconciliação dessa pessoa com Deus. Não é para jogar mais peso sobre o ombro, não é para culpabilizar mais a pessoa. Então, em quarto lugar, é necessário que um profeta saiba proclamar o perdão de Deus. Em quinto lugar, é necessário que o profeta oriente o povo com carinho, zelo e fidelidade à palavra do Senhor. Em sexto lugar, é necessário assumir compromissos, responsabilidades com total integridade e honestidade. Veja a dignidade do ministério profético: proclamar o perdão de Deus, orientar o povo com carinho, zelo, fidelidade à palavra do Senhor. Em sexto lugar, assumir compromissos e responsabilidades com total integridade e honestidade. Em sétimo lugar, cuidar do oferecimento de um sincero louvor. Cuidar do oferecimento de um sincero louvor e adoração a Deus nos cultos. Em oitavo lugar, registrar e avaliar os eventos históricos entre seu povo e no mundo, aliando senso crítico ao temor do Senhor. Então, são oito características aqui listadas só na vida de Natã, sem falar de todos os outros profetas maiores ou menores no Antigo Testamento e no ministério profético que a gente vai ver surgir no Novo Testamento. Pelo menos essas oito características têm que estar presentes. Eu recomendo que você ouça novamente e escreva isso, ou se você não quiser marcar o texto na sua Bíblia, escreva. Profetizar a verdade com lealdade e bom senso. Segundo, plena submissão pessoal à vontade de Deus. Terceiro, intrepidez para denunciar ao mal. Quarto, proclamar o perdão de Deus. Quinto, orientar o povo com carinho, zelo e fidelidade à palavra do Senhor. Sexto, assumir compromissos e responsabilidades com total integridade e honestidade. Sétimo, cuidar do oferecimento de um sincero louvor e adoração a Deus nos cultos. E oitavo, registrar e avaliar os eventos históricos. Olha só, avalie os eventos históricos entre seu povo e no mundo, aliando um senso crítico ao temor de Deus. O profeta tem que ter senso crítico e, ao mesmo tempo, temor do Senhor. Viu como o ministério profético não é uma brincadeirinha, nem ficar levantando a voz para dizer que A vai casar com B, vai namorar com B, ou que o cabelo tem que ser assim, a barba tem que ser assado. Não é isso. Então, prestem atenção muito nisso, irmãos, para que nós mantenhamos a fidelidade ao Senhor. Bom, eu estava no versículo 10, e sigo agora do 11. Assim diz Yahvé: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as suas mulheres à luz desse sol. Que é isso, irmãos? Assim como Davi fez, o Senhor vai permitir que se faça na casa dele também. Tu agiste às ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e a plena luz do dia. Davi confessou a Natã: pequei contra Yahvé. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado. Olha o que nós falamos. E olha como nós menosprezamos a questão do perdão. Então Natã afirmou a Davi: por parte de Yahvé, Yahvé perdoa o teu pecado, não morrerás. Me lembro de Jesus na cruz, dizendo: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo, né? Não sabem o que fazem. Então Deus liberou o perdão. Mas Davi vai ter que arcar com as consequências dos seus atos insensatos. Versículo 14: mas por teres ultrajado a Yahvé mediante tua atitude, o filho que tiveste morrerá. O filho daquela concepção que foi feita com Batseba morreu, irmãos. Por teres ultrajado a Yahvé mediante tua atitude, o filho que tiveste morrerá. E Natã se despediu de Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor de seu filho, observou o jejum, recolheu-se, passou a noite toda prostrado no chão. Estava se moendo, irmãos e irmãs. Então os anciãos, oficiais de Davi no palácio, se colocaram ao lado dele a fim de encorajá-lo a erguer-se do chão, mas ele não quis e também recusou qualquer alimento. Davi ficou ali se quebrantando, irmãos. Moedura de Deus, arrependimento e fruto do arrependimento que veio na vida de Davi. Bom, versículo 18. No sétimo dia, contudo, o menino morreu. Sétimo, você sabe, porque Deus criou todas as coisas em 6 dias, no sétimo ele descansou. Sete representa um número completo, uma etapa completa. Então, quando completou o dia, a completude, né? No sétimo dia, contudo, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido. Comentavam: quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Mas Davi notou que seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que seu filho estava morto. Indagou-lhes Davi: o menino morreu? Diante do que eles afirmaram: sim, Senhor. Então, imediatamente, Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Todos sinais de um novo momento, uma nova experiência com Deus. Um quebrantamento, um fruto do arrependimento. Depois entrou no santuário de Yahvé e se prostrou. Retornou para casa, mandou que lhe servissem uma refeição e comeu. Ou seja, Davi percebeu: não adianta, eu fiquei o tempo necessário pedindo a Deus. Se ele deliberou assim, está deliberado. Versículo 21. Seus anciãos e conselheiros lhe perguntaram: por qual motivo ages desta maneira? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e pranteaste, mas agora que o menino está morto, te ergueste com vitalidade e vieste comer? Então ele respondeu: enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava: quem sabe Yahvé venha se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais! Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Aqui Davi, diante da compreensão da finitude: um dia eu também vou morrer, mas não adianta tentar trazê-lo agora, porque Deus já deu a sentença. E essa sentença começa a cair sobre a criança, filha do adultério, filho do adultério. E depois isso vai acompanhar a história de Davi, vai valer a pena você nos acompanhar nessa leitura, ou então fazer, melhor ainda, faça a leitura na sua casa, na sua devocional, mas se quiser, nos acompanhe também. Então ele pergunta: menino está morto, por que eu vou jejuar? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais! Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. E aqui, irmãos, nós iniciamos o nascimento de Salomão e a conquista de Rabá, a última etapa, as duas últimas etapas desse capítulo. Então Davi consolou sua esposa Batseba, e havendo tido relações sexuais com ela, Batseba gerou um menino a quem Davi decidiu dar o nome de Xelomô, ou, como conhecemos, Salomão, e o Senhor muito amou. E por isso ordenou ao profeta Natã que enviasse uma mensagem a Davi. E Natã passou a chamar o menino de Yedidiá, ou Gedidias, como falamos em português, né? Acho que em espanhol também. Natã passou a chamá-lo de Yedidiá, em hebraico, Yedidiá, repito, em português, talvez em algumas outras línguas, fique Gedidias, amado do Eterno. Representa Yedidiá, significa amado do Eterno. Salomão foi amado pelo Eterno desde esse nascimento. Deus perdoou a Davi, Deus perdoou a Batseba. As consequências ainda virão Esse primeiro momento de consequência aconteceu, mas ainda haverá outras consequências. Mas nesse momento Deus fez o conserto, Davi foi perdoado, Davi se arrependeu, se quebrantou, e diante do fruto do seu arrependimento, Deus deu a ele Yedidiá, ou Gedidias, o amado do Eterno. E para encerrar esse capítulo, irmãos e irmãs, Davi conquista Rabá. Entrementes, Joabe seguiu atacando a Rabá, a capital da nação dos Amonitas, e conquistou a fortaleza real. Concluída essa ação militar, Joabe enviou homens de confiança com a missão de entregar a seguinte mensagem a Davi: guerreei contra Rabá e já tomei controle total de seus reservatórios de água. Agora, pois, convoco o restante das tropas, cerca a cidade e conquista, a fim de que teu nome passe para a história e as honras da posse não sejam dadas à minha pessoa. Coisa bonita. Então Davi reuniu todas as tropas e marchou para Rabá. Lutou contra a batalha, contra ela, a batalha final, e a conquistou. Em seguida, tirou a coroa da cabeça de Moloque. De Moloque vem a expressão que nós conhecemos, moleque. Tá bem? Em seguida, tirou a coroa da cabeça de Moloque, rei dos filhos de Amon. Daí vem a expressão moleque, porque eles faziam cultos também, assim como Baal, e sacrificavam crianças. Então, é melhor não usar essa expressão moleque. Embora se utilize hoje em outro sentido, mas não considero adequado, sabendo que era uma divindade que aceitava a dádiva de crianças como sacrifício. Em seguida, tirou a cabeça de Moloque, rei dos filhos de Amon, e esta, em ouro maciço, pesava cerca de 35 quilos, isto é, um talento, toda ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada sobre a cabeça do rei Davi. Levou também Davi de Rabá grande quantidade de bens como espólio de guerra. Quanto à população de Rabá, ele os trouxe e os pôs a trabalhar com ceras, enxadas e machados de ferro e em fornos de tijolos, e assim agiu para com todas as cidades dos filhos de Amon. Logo depois, Davi voltou com todas as suas tropas para Jerusalém. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê a vitória sobre qualquer. Hoje não seria o caso de uma divindade explicitamente adorada. Talvez haja ainda aqui ou acolá alguns que ainda façam sacrifício de criança, mas que o Senhor nos livre de todo tipo de religiosidade que pede o sangue das crianças e onde as crianças são sacrificadas e oferecidas a essas divindades. Que o Senhor nos livre disso e nos dê vitória sobre esse território, ou seja, esse território, quero dizer, sobre essas pessoas, para que eles parem de entregar crianças em sacrifício, matar crianças em nome de uma religiosidade, mas que nós trabalhemos para o bem-estar das crianças, para que toda criança se alimente, para que toda criança tenha condição de crescer com saúde, para que toda criança tenha acesso à educação, para que toda criança tenha acesso depois ao lazer, à brincadeira, e mais tarde ao colégio, à universidade. Em nome de Jesus, uma bênção especial sobre as crianças. Que Deus abençoe a todos nós e nos livre desse tipo de religiosidade que já é inconcebível. Que o amado do Eterno, ou seja, Yedidiá ou Gedidias, seja a marca das nossas crianças. Os nossos filhos e filhas sejam declarados assim pelo Senhor, amados do Eterno. Essa é a minha oração para o seu filho e para a sua filha hoje. E também os filhos de sangue e os filhos na fé, que o Senhor olhe para os nossos filhos de sangue, ou seja, biologicamente, e os filhos na fé, e diga: eles são amados do Eterno. Aleluia. Em terceiro lugar, que haja um grande quebrantamento da nossa parte quando nós avaliarmos com clareza algum pecado que cometemos, mesmo em posição de liderança, haja uma avaliação com clareza e depois dessa avaliação, um pedido de perdão sincero, um arrependimento sincero e uma mudança sincera de postura para que esse pecado que Davi cometeu não venha a ser cometido por nós, em nome de Jesus. E para encerrar a nossa devocional, eu vou repetir para você, só para encerrar: o verdadeiro profeta, seja maior, seja profeta maior, nós chamamos profetas maiores, os que mais escreveram. Não é maior porque eles são melhores que os outros profetas, viu, irmãos? Profeta maior ou profeta menor é uma forma de nós falarmos daqueles que deixaram um legado escrito com maior volume. Então, aqueles que deixaram Isaías, Jeremias, Ezequiel, que deixaram um volume maior de texto escrito, nós chamamos de profetas maiores. E os profetas menores são aqueles que deixaram um texto pequeno. Então, sejam profetas maiores, sejam profetas menores, ou sejam aqueles que receberam o dom da profecia, como nós vamos ver lá no Novo Testamento, não vou entrar nisso agora, que todos eles tenham essas oito características. Profetizem a verdade com lealdade e bom senso. Em segundo lugar, tenham plena submissão pessoal à vontade de Deus. Em terceiro, tenham intrepidez, coragem para denunciar o mal. Em quarto, que eles sejam proclamadores do perdão de Deus. Em quinto, eles orientem o povo com carinho, zelo e fidelidade à palavra do Senhor. Em sexto, eles assumam o compromisso e a responsabilidade com total integridade e honestidade. Em sétimo, cuidar do oferecimento de um sincero louvor e adoração a Deus nos cultos. Em oitavo, eles registrem e avaliem os eventos da história entre o povo no mundo, aliando o senso crítico ao temor de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Essas oito definições você também encontra fácil, fácil, fácil no rodapé, preste atenção, no rodapé da Bíblia King James. Tá bem? Bíblia King James atualizada. Por isso que eu gosto muito dessa Bíblia. Então, você vai encontrar, você baixa no seu celular, no seu computador, ou se você conseguir comprar, adquira porque vale mesmo a leitura, e compare com outras Bíblias com tradução melhor para o português ou para outros irmãos que estão nos ouvindo nessas 20 nações. Qual é a melhor tradução? Qual é aquela mais recomendada? Quais são aquelas que têm os melhores documentos? Aí você faça uma leitura comparativa e aqui ou acolá você vai preferir um texto escrito de uma maneira, o outro texto de outra maneira, mas você poderá fazer um dado comparativo. De qualquer maneira, eu repito, você encontra essas 8 características no rodapé da BKJA. Tá bom? Uma tradução do grego para o latim, depois do latim para o inglês, para o português e assim por diante. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que nós avancemos, irmãos, na leitura bíblica e a leitura bíblica nos leve a viver de acordo com a vontade do Senhor para sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão, a unção, a direção do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.